Segure o anjo, ele está passando aí. Segure a bênção, não deixe ela fugir. Segure o anjo, ele está passando aí. Segure a bênção, não deixe ela fugir. Há muito crente que não vem nem na igreja, fica em casa esperando se a bênção vai pra lá. Ó, meu irmão, assim tão acomodado, como é que você quer a vitória alcançar? Segure o anjo, ele está passando aí. Segure a bênção, não deixe ela fugir. Segure o anjo, ele está passando aí. Segure a bênção, não deixe ela fugir. Tem muito crente na igreja desligado, o anjo passa do seu lado e ele nem está aí. Perdi a bênção e fica só pensando, o Senhor não me abençoa, o que é que eu fiz? Segure o anjo, ele está passando aí. Segure a bênção, não deixe ela fugir. Segure o anjo, ele está passando aí. Segure a bênção, não deixe ela fugir. Se você pensa que sozinho tem vitória, meu irmão está enganado, deixa o anjo trabalhar. Igual Jacó segurou lá no caminho, diga eu só largo o anjo se ele me abençoar. Segure o anjo, ele está passando aí. Segure a bênção, não deixe ela fugir. Segure o anjo, ele está passando aí. Segure a bênção, não deixe ela fugir. A tua bênção já está bem preparada, mas se ficas duvidando, Deus não vai te abençoar. Segura firme, não solte a tua bênção, veja agora pela fé o sinal de Jeová. Segure o anjo, ele está passando aí. Segure a bênção, não deixe ela fugir. Segure o anjo, ele está passando aí. Segure a bênção, não deixe ela fugir. O anjo tá passando aí, meu irmão. Segura a bênção aí, mocidade. Segure o anjo. Segure o anjo, ele está passando aí. Segure a bênção, não deixe ela fugir. Segure o anjo, ele está passando aí. Segure a bênção, não deixe ela fugir. Tem muito crente na igreja desligado, o anjo passa do seu lado, nem nota que ele está lá. Bem do seu lado, o outro é abençoado, ele fica só pensando que aqui Deus não está. Segure o anjo, ele está passando aí. Segure a bênção, não deixe ela fugir. Segure o anjo, ele está passando aí. Segure a bênção, não deixe ela fugir.